cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos, um cachorro, um filme bom, frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Programe-se! Quatro músicas do ouvinte na sequência. Ooh.

pra relaxar. Sou pra impedir de cantar. Abra uma gelada só pra refrescar, mulher. Põe o Tiaguinho só pra relaxar. Sou pra impedir de cantar. Abra uma gelada só pra refrescar. É muita saúde. Programe-se, programe-se. Envie sua playlist na página do Facebook, facebook.com/programe-se no ar. Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada só penso em você todo instante. Acordar com beijo. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Quero sair contigo em noite luarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Apaixonado, tão apaixonado, este amor é tão grande, que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Sou bacana do Daniel Italia, pra matar a saudade dos bons tempos, aqui no Programe-se, que a gente volta já, sai daí não! Programe-se! Programe-se!

xingue, me xingue, essa mulher é lá da 25 da Galeria Pajé. É xingue-lingue, xingue-lingue, xingue-lingue, essa mulher é lá da 25, mas faz tudo o que eu quiser. É xingue-lingue, mas dá conta. É xingue-lingue, mas funciona. Se tem mulher fruta, agora tem mulher moana. É xingue-lingue, mas dá conta. É xingue-lingue, mas funciona. Se tem mulher fruta, agora tem mulher muamba. Eu acho que é falsa, viu? Programe-se! Quatro músicas do ouvinte na sequência. Gente, rapidão, vou lá e volto correndo e faço a festa com você. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se! Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Tudo beleza? Hoje é segundona e nós por aqui fazendo aquela festa sempre, sempre, com muita música, muito bate-papo e você, claro, haha, você que liga com a gente em todo o Brasil, nas zonas aí da sua rádio,